3601, decolou de Salvador aos 14, controle em 198. Bom voo e boa noite. Obrigadão, bom dia, até logo. Escrito agora 350, Recife, 265, segunda 245, bom dia. Paulo Salvador, bom dia. Oxené, 9180. Torre Boa, 9021, vai permanecer um pouco aqui na posição devido ao Fox Show. Paciente ao Foxtrot, 340, por favor. Seguinte, aguarde um instantinho o 1021, reporte quando pronto para iniciar, ok? Mostra, 1021. O Xené, o 9180, ok, 340. Eu vou direto ao dial. De, compreendi a sua informação, foi logo que o TAN decolou e iniciou a chuva, né? Ok, vamos aguardar, não tem ninguém na final, pode aguardar, ok? Whisky Juliette Kilo informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 10. Grato, bom dia. Ciente, Whisky Juliette Kilo, bom dia. Copia, 80. 9180, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 340, pela Atazulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após direto Pirassununga. Decola da 10 com curva à direita, subida da EL inicialmente, após direto pelas posições Leda e Bride, transponder 5513 e o controle 198, cortejo. Negativo, 340, autorizado para São Paulo, Congonhas. Jumper Zulu 16 inicialmente até BHZ, após direto Trive, direto Pirassununga. A saída da EL Leda, Leda Bridge, 398, controle 5513, o transporte Ocean Air 9180. Comando 5513 ao transponder, chame na torre 11895 quando pronto para o posicionamento, Ocean Air 9180. 5513, confirmado o transponder, chamará 11891 quando pronto. 11895. 1895, grato, até um bom dia. 0021 decolou de Salvador aos 18. Controle em 19-8, bom voo e boa noite, bom dia. 19-8, obrigado, bom dia, até a próxima, Gol na 021. Controle Salvador, Gol na 021, decolando, passando 1700 na 6. Gol na 021, sobe para nível de voo 360, vigilância radar. 360, Gol na 021. No 3601, chama Centro Recife, frequência no 3325, alterno no 288. Copiada, obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia. Controle Gol 1021, solicita a proa 250 para levar sua armação. Gente, ali desviou, reporte na Flor de Dael. Tomara na Flor de Dael, Gol na 021. Controle igual 9021, passando 140 na proa de Leda. Ciente. Chama Centro Recife em 13325, término 288. Para Guarulhos? Pronto, para cópia. Ok, o Xané 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 14 até Gruf, após APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, decola da cabeceira 10 com curva à direita. O transponder, perdão, curva direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Krat. O transponder é 5516 e o controle em 1980, Cotejo. Curva 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, Perizulo 14 até Gruf, Perizulo 16 até BHZ, até Belo Horizonte. Após direto Trive, decolagem da pista 10, curva direita, saída da El. Transição Leda, após Krat, transponder 5516, controle 119.8. O Xené 6251, correto, apenas completando a rota, após Trive, segue pela Upper Whisky 58 até Poços de Caldas, ok? Chame pronto na torre, chame pronto para o posicionamento no pátio 3, na frequência da torre 118.95. Após Trive, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas, torre 118.95, obrigado. Controlo 77, bom dia. Copia 360 para a Vitória. Solicitou 280, Vitória. 280 será recoordenado, aguarde, Marcos. Azul 4177, copia? Copia, 4177. Azul 4177, autorizado para Vitória, nível de voo 280, pela Aper Whisky 50. Decola da 10, inicialmente na subida da El, com curva à direita, depois direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5527 e o controle em 119.80, cotage. Antes de Daniel, antes de Bidev, qual a posição? É Leda, Dael, após Leda e Bidev. Positivo, então autorizado 280 para Vitória, 57, Dael, Leda e Bidev, 527, o ponto 4177, correto o cotejamento, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Salvador, Xané 9180, puxa, treinamento, 13. Autorizado, chame táxi, Xané 9180, o altímetro no 013 agora. 1013, autorizado, chama na táxi. Distante cópia 340. Web 6749, na escuta para cópia. Web 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. Decola a 10, curva direita, inicialmente na subida da EL, corre direto para as posições LIDA e BDEV. Transponder é 5532 e o controle 1980, contexto. Dado Guarulhos, 340, que é o Só Correto, 6759, 49, é, correto. Chama para o puxa, acionamento. Para 09, vai ser. Torre, Schneider, 9180, pronto para o táxi do B02, autonomia de 4 horas e 20, São Fernando Galeão. O táxi, Juliette, perdão, Índia e Alfa, bate 1 no Índia e Alfa, tem o ponto de esperada 10, chama pronto para a decolagem. O Oceaneer 69180. Bate 1 no Índia e Alfa, tem o ponto de esperada 0, 9180.